Eu só quero paz, livre pra viver o que eu quero ser. Agradecer mais cada dia quente que ainda vamos ter. Nesse pôr do sol, celebrar, senhora, pra sair. Nesse pôr do sol, celebrar, senhora, pra sair. Desde que eu nasci.